E reporte na saída do pátio para ingresso no pátio 1, enquanto o portão 5 será liberado. Posso, ingresso no pátio 3 pela cima e reporta direto ao pátio 1. Patrone Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Helicóptero Hotel Juliette Serra, o controle, prazer falar. Bem, o prazer é meu, estamos subindo para meu pés, sintonizado na proa direta de Manati com 02 no planeta, chamando pouso aos 55 da presente, é o Juliette Serra. Autorizado para prosseguir, forme livrando a zona de controle. Ativo, vai chamar livrando a zona de controle, o Hotel Juliette Serra. Autorizado no 80 para Edel, da escola 28. Mantém a prova até 3500, depois curva à esquerda na Coral. Segue na Golf 677. E o controle é 208 e 5426, o transporte. Correto, eu chamo para puxa sonora. Vai chamar. Chamei 6321 no decolado aos 37, chama o controle em 120 decimal 8. 308, boa tarde. Saída permanece da Eulida Mótima, cumpre a restrição 2000 da 10 e curva direita na, da Eulida Mótima. 2000 terceira linha. Está havendo uma modificação na pista em uso agora? Vou lhe orientar para ILS da pista 10. Curva à esquerda, vou ir na proa 30, desça para 2000, está limitado pelo localizador, senhor Adelian. Proa 10, para 2000, gente, permanece a Coral? Coral da 10, curva direita após 2000, terceira mesa. Ok, então. Permanece agora Coral, 6367. 1966, copia? Campina Grande, 370, Pesulo 10. Decola da 10, esquerda, Pucas e Par. 1208, 5443. 1014, vou ir direto Duna pro ILS, tá vivo? 4000, voando Duna, pista 10, ILS, S3, 6102. Correto, chamo para outro posicionamento. Michael, meu alfa, cópia. Afirmativo, livre no portão 5, chame táxi. Romeu alfa, copia. Positivo, November Oscar Wish. O controle de Salvador está na escuta. Positivo, excelência. O vento 200 varia de 8 a 13 nós. Câmbio. Estou te aguardando. Então, Alfa chama a torre para prosseguir decolagem. 118 nós. Thank you. Negativo, está sendo atualizado? 1-0 a partir de... A partir de agora. Então é o... Para confins da Euler da Mótima. O 4118 corrige a saída, arbor elefo. A torre, a frequência é 11895, a torre Salvador. É, isso aí, até o Iante está passando 4 para 2 mil pés. Ah, está passando 4 para 2 mil, afastado mais 3 mil. Beleza, de novo, Baratel. Pelo que consta para esse controle, sim, operação normal. A frequência que foi fornecida há pouco para a aeronave solicitante foi a frequência da Torre Salvador, ok? Oceano 6321, chame Recife, 1-2-8-8. 1-2-8-8-6-3-2-1, meu chanelo. Então 3192, desça, para 2000. 2000, 3192. Serra até o Yankee, reduza. Para velocidade de aproximação, efetua e cheque para pouso. A quantidade está reduzida, pessoal. Hotel Yankee, aproximação para a pista 1-0, vai pegar um vento cruzado pela direita. Pode ir, gente, para essa informação. Helicóptero Hotel Juliette Serra, livre azul. Frequência livre, câmbio. Vou aguardar. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 1-0, a torre 1-1-8-9-5, 1003, o ajuste é um bom voo. Está livre o gol 62, 1-6-2-0, até o 5. Livre até o 5, gol 6-2-0. Qual o gol 1-9-0, se tiver de acionamento, posição 1-1. Reporte táxi, 1-9-6. Reportarei, gol 1-9-6. Eita, não, tá, não, tá, não, tá, não, tá. O TAN 3192, vai tentar uma curva à esquerda para evitar uma formação? Pro 030? Positivo, livre. Positivo. Confirme Mike Romeu Alfa. Retaguarda, após será... após estar autorizado. Ok, após estar autorizado, acionamento na posição 1327. Sobre o Serra Tel Yankee, milha e meia para passagem sobre o marcador em aproximação, chame a torre 11895, campo. 7845, boa. Boa. 9918, boa tarde, vai estar todo 240, desistir. Alfa Yankee estabilizado no localizador da 10, baixado e calado. Capitão Serra Tel Yankee, autorizado pouso no 200 graus, 119. Teste, pouso na vez. Tá, 3155, mantém o ponto de espera. Tá, para o do salvo, Mike Romeo. Mike Romeo Alfa, prossiga para o setor da Estrada do Coco, mais próximo da torre, e aguarde para o cruzamento com destino à Torre Nova. Gente, vai aguardar para o cruzamento, Romeo Alfa, para se aproximar, você tá. Viva, bom, comigo, bom pessoal. Aqui para a Torre Nova? Bom, o senhor prefere prosseguir, quando autorizado, sobrevoo da 1735? Ou autorizado direto para a Torre Nova? Sobrevoo, Michael Mello. Sobrevoo. Então, mantenha o setor norte, aguarde autorização para sobrevoo e cruzamento. Mike Romeu. Aguardando, Alfa. Papatango, Serra Hotel Yankee, informa o tráfego. É um Alfa Sierra 50, 3 milhas, setor norte, final da 17, aguardando para cruzar o aeródromo. Gente, pelo menos está atento, Celta. Eu poderia confirmar o Celta antes, o vento? Entendi. Confirmar por gente, pessoalmente, o vento, o Celta antes. Vento 220 graus, 149. Gente, tá. Mais um instante agora, o tráfego da Gol já está iniciando táxi do outro lado do pátio, ok? Será autorizado logo após o mesmo. Ok, agora, 3 e 7. Positivo, prossiga, via corredores, informe passando Paripe, o ajuste do altímetro no 014. Tá, 10, 1895, Gol 9663. Gol 966, correto. O Xenete tá livre após o gol, coordena com a equipe de som. Sai da gol, tá livre, 3. Tá falando aí que o Romeu Alfa autorizado o cruzamento do campo, sobrevoo na Torre Nova, confirma? Tá iniciando o cruzamento da 1-7, o Mike Romeu Alfa. Vai manter sobre a zona, sobrevoo para o próximo ano. Zona 55, autorizado a linha de manter, cabeceira no zero. Tango Serra Hotel Yankee, no solo 49, livre à direita, chama solo, 121, décima 1. 211, Tango Yankee. Coloca a patente do céu, tem que ir pro 10. Livre táxi, confirme, parte 3. Aparte do céu. Está livre em frente, parte 3, fica atento a sinalização. Sim, fica com o monitor, fica atento. A torre 1895, 390, obrigado. Salvador, boa tarde, 3192 estabilizado. Então, 3192 continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 0-4. 3192. Alfa Mike Romeo, Alfa Pena, São Fernando, material setor sul, da, sobrevoo e filmagem da torre? Vai manter, se possível, um sobrevoo aqui ao redor da torre, por uns 2 minutos também. Gente. Então, 3155, autorizada a decolagem em cabeceira no 0, vento 1 no 90 graus, 9 graus. Livre de falar, chama 0. Oi, boa tarde, Gono 966, ponto de espera da 1-0. Sente Gono 966, mantém a posição. 2000. 2000, 69-9. Então 3192, avistado, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 1-90 graus, 1-09. Autorizado pouso, pistão 1-0, então 3192. Então 3155, decolado 52, chama controle em 120 decimal 8. Controle Salvador em 1208, está 3155. Controle Salvador, boa tarde, está 3155 na Dael Leda Motiva, passando 1800. 3155, este é o controle, contato radar, suba sem restrições, ao iniciar a curva, pare no rumo de Leda, câmbio. Sobe sem restrições, ao iniciar a curva, direto Leda, está 3155. Azul 6998, está agora a 21 milhas para a Duna, está autorizada a aproximação de LF. LF 6998. Azul 4198, copia? Confins 360, Pesulu 21, decolagem no 0, direita, Arbo Elefa, 120.8, 5467. Olha. Afirmativo. Positivo no seu afirmativo, voe direto Motiva. Motiva, está 3155. Correto, cotejamento, reporte puxa, será? Salvador, boa tarde, 3192, livrou. 3192, Alfa, até antes da Juliette, vai aguardar ingresso para o portão 2. Alfa, aguarda a Juliette para o 2, 3192. 327, táxi, 3 horas, com a centena e alterna, Salvador. 6327, até o ponto de espera está livre, 1014 o ajuste, a torre 1895, bom voo. É o ponto de espera, 2895 ali, 1014, 3327. Cópia. o Michael Home Alpha. Mike Home Alpha, tudo? Fala, Bruno, setor, senhor, e fazer um voo parado aí sobre o Shopping Salvador Norte, na sua escuta. Gente, o Mike Home Alpha chama para cruzamento da final da 1-0. Gente, está pronto para o cruzamento, senhor, autorizado. Mike Home Alpha, autorizar o cruzamento agilizando, reporta na vertical do Salvador Norte. Terminal 4, vento 220, está variando de 5 a 15 nós. Prossiga. Prossiga, obrigado. Nós estamos com a nuvem aqui na nossa proa. Alguma possibilidade, sem querer interferir na velocidade mais baixa da proa 210, para evitar? Positivo, está autorizado e prossiga na descida até 2000. Até 2000. Qual é o nosso pescoço? Número 2 na 10, número 2 na 17. Ok, obrigado. Controle, boa tarde, Gol 966. Gol 966, esse é o controle Salvador. Está em contato radar, prossiga como autorizado, cabine. Gente, está em controle autorizado, Gol 966. Uma mil pés, corredor de corte, a faixa de 20 milhas. Positivo, 966. Chame a torre agora, 1895, e solicite instruções, cabine. Vou sobre o eixo do 17 aqui por 30 segundos, depois afasta. Vai com o meu afasta, né? 30 segundos somente? Afirma. Somente 30 segundos. Fica atento a qualquer nova autorização. Ok, valeu. Engenheiro Bravo, correto cotejamento, confirma. É parte 4, 2 agora? Gente, Papai Romeu November, Oscar Whisky, informa um tráfego de quase rotativo, mantendo um sobrevoo sobre a cabeceira do 17. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo, se possível, coordenar 2 CGL ou apenas 1 na 17, se é possível? Gente, o Papai Romeu Oscar Whisky será coordenado, aguarda para autorização, continua a final do 97. Continua a final do 97 e aguardando a autorização, só bem repetida. Oxalé 6327, livre de decolagem, cabeceira 1-0, o vento 220 graus, do norte. Livre de decolagem, 6327. Corre agora para o Mike Home Alpha abandonar com o Pro de Itapuã. Gente, o Mike Home Alpha com a Pro de Itapuã, prossegue reportando o Farol de Itapuã. Ok, muito obrigado, Home Alpha. Mike Home Alpha, apenas confirmando, a partir do Farol de Itapuã, nota o Pro do Farol da Barra? Azul 698, passou o dono, localizador em aproximação, está agora a 2 milhas e meia para o marcador externo. Cheque o trem, torre 1-1-8-9-5, Azul 698. 1895, torre, boa, Azul 699. 2 Salvador, Azul 698, final ILS, transfere 7 milhas. Gente, Azul 698, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando os 6998. Papai Romeu November Oscar Whisky, dá presente, me se espera com curvas à esquerda, repórter reinterceptando o final do 97. Ela vai realizar um 360 para a esquerda, confirma? Afirmo, Papai Romeu November Oscar Whisky. Afirmativo, 360 para a esquerda, reportará reinterceptando o final do 97. Poxa, linha 327, decolado ao 59, chama controle, 120 decimal 8. 308, 327. Salvador é o Oceanero 6327 decolado. O senhor do 6327, controle, contato radar após 2000, direto Ilhéus, câmbio. Após 2000, Ilhéus, trato 6327. Gente, só um instante, cópia, Guna 096. Aguardo. E Recife, 3325. Recife, 3325, tá? 3325. O vento 200 graus, zona 5 graus. Tô recolhendo o Mike Romeu? Negativo, Azul 6918, avistado livre pouso, cabeceira 1-0. Livre pouso 6918. O Mike Romeu, Alfa, possível. Vai pra litoral e seguir pra fonte nova, Mike Romeu. Gente, pro Mike Romeu, Alfa, segue com controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Alfa. Índia November Alfa, na escuta. Alma, eu Índia November Alpha, Pati 4, me escuta? Controle Alpha, papapá, Michael Melo. Seco Romeo Alpha, eu controlo. Tá, sobre o litoral? Vai manter pro litoral da Barra e após seguir para Fonte Nova, se possível, senhor, para sobrevoo. Anotei a sua solicitação, vou confirmar em breve. Câmbio. Câmbio, vai seguir pro litoral da Barra. Positivo. Ideal de destino, 2231 na passarela, transfere, senhor. 2231, esse é o controle de Salvador, prazer falar. Ajuste 1004, voe direto Duna pro ILS e quando estiver pronto, descer para 5000, câmbio. 5000, vamos voar. Foi instruído a voar Mari após o Bidux, te atrapalha, guarda de TAP? Não, a gente está encurtando mais ainda, entendeu? O senhor voar Duna. De Obidu de Duna e LS pousa na 10, ó, beleza. Desculpa, agora sim eu vi Duna, que tava perdido. Falando a presente Duna, descendo pra 5000, 2230, 31, 31. Positivo, e a descida fica a seu critério. Cuidado, permanecer na coordenação com a torre. Gente, forma o novo Miroscal Whisky, aguarda para o toque arremetido. Tá aguardando pro toque arremetido, novembro era só isso. Azul 69 no 8, no solo 02, já livrou a direita, chama solo 121 no décima 1. 121, boa. Tá ruim, novembro, requisito apenas um toque arremetido, cabeceira no 7. Se possível, dois e após o pouso final. Gente, eu arrumei o novo ambulância com isso, sujeito ao tráfego, autorizado o toque arremetido, a cabeceira 107, o vento 200 graus, 109. Autorizado a TGL na 107, novembro era só isso. Torre, boa, azul 418, transfera no 10, pronto. Azul 41118, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha aqui no 0, ponto 18. Romeo Índia, November Alpha, altero o transponder para 0116, coteja. Autorizado o táxi, PAT 4, reporta na ótica para ingressos. Olá, Salvador, muito boa tarde, Oxiné 6355, ciente da informação Romeu, por gentileza, autorização nível 360 para Guarulhos. Aguarde o copo. Aguardando o copo, 6355. Azul 2789, envolvo visual 3 milhas para o externo, chame a torre 1895, cheque o trem, até a próxima. Câmbio. 1895, senhor. Muito obrigado. E gostaria de deixar registrado aí para todos. Sua excelência no controle do tráfego aéreo sempre traz segurança para todos nós aviadores e para a aviação toda. Parabéns aí pela sua conduta e profissionalismo. Muito grato, capitão. Um grande abraço. Quatro a bordo, 45, 1895 a torre, tem um morro. Salvador, Oceaner 6314, boa. 6314, Petrolina? Afião. Só um instante. Papa Ueco, Zulu, novembro, autorizado o táxi, 45, reportar na Papa para ingresso.

789. Próximo ao vento, azul 2789. Azul 2789, vento 200 graus, no 3. Vento com 3. Preparado para o pouso. Obrigado, preparado. Valeu, desculpa. Acontece com todo mundo. Na ilha tá, o aeródromo tá fechado, pensando na pintura da cabeceira. Romeu Novimerosca Whisky, autorizado o cruzamento da final do 90, reporta livrando. Autorizado o cruzamento, o repórter está livrando, Novimerosca Whisky. Pedro 2231, passa Valença em descida sem restrições até 2000 metros. Passaria do 2231. Sem restrição até 2000, 2231. Autorizar, Porco, 4118. 4118, solicitação negada. Autorizado, Elefo. Elefo, obrigado, tia. 355, Porco. JTANGUE, Zulu 90, informa o tráfego, está direito, mantendo o número de circuito da 17, autorizada a decolagem em pistão 17, o vento 210 graus, 119. Decola da 10 esquerda, Momo Nenim, 120.8, 5506. Esquerda direita, chama Sol, 121.1. Obrigado. Correto, pronto, puxa o zero. Chamaremos, obrigado. Solo azul 2789, já livrou. Ingresso quilo à esquerda, pátio 3, a infraero não informou a posição, fica atento ao sinalizador. Esperando quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, o azul 2789. 6355, cópia. Romeu Novimerosca Whisky, apenas confirmaram, prossegue para toque remetido ou ponto final? Mais um toque remetido e após ponto final. Então para Romeu Novimerosca Whisky, falta final do 97. Conforme plano de voo, decolagem 10 direita, da El Leda, após Leda Motiva, 1208, 5472. Seguro. 105 DTT, muito grato, senhor. Pagode, de acordo com o plano preenchido, decolada 10, curva direita após decolagem, descida da Elle e da Motiva. Controle de saída 1202, transponder 5472, para o chinelo 6355. Correto, confirmando o controle 120.80. Fechamos, puxa essa marca. Gente, o chinelo 6355 copiou. Hotel Yankee? 4-3, decola da 1-0, pronto cópia? Guarulhos, 1 Centena, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, após conforme plano de voo. Decolagem no zero, direita Coral. Controle Salvador, 1208, 5503 do transponder. Planejamento correto, reporta pronto para acionamento táxi. Confirme. Direita, reporta vertical farol de tapão. Opa, direita, reporta vertical farol de tapão, 9.0.0. Está arrumando 9.0.0, que procede para o pátio 5? Pátio da mata. Entendi. Sorriso 2231, estão no 5 milhas para a Duna, está autorizando continuação e ali é. Autorizado e ali é 2231, passo parelo. Azul 4118, chame Recife, 1288, caminho. Chamarei, 1288, boa tarde, obrigado, 418. Boa. Barro meu Índia, November Alpha, ele deu com a linha cabeceira no 7, fomos tráfego, mantendo no 1000 pés, na curva direita, na, se afastando no farol de tapão. Previsão de decolagem, o vento 200 graus, 109. Livre decolagem, Barro meu November Alpha, Luiz, presente autorizado curva à direita, cruzamento da final da 10, forma o tráfego, decolando da pista 107, circuito pela direita da 107. O November Alpha, Luiz, que reporta livrando no final da 10. Pela direita da 17, ciente do tráfego, reportará no cruzamento da 10 na liberação. Índia November Alpha, decolado 1-4, representa em condições de cruzar o campo no ponto médio da pista 1-0. Afirma, Índia November Alpha. Fizeram o cruzamento do campo no ponto médio da cabeceira 1-0, reporta livrando hoje. Sim, editorizado. Cruzamento ponto médio, reporta livrando, Índia November Alpha. November Alpha, Whisky, cruzou o eixo da pista 1-0. Eixo para o meu November Alpha, Whisky, assustado. Cruzado ponto cabeceira 1-7, vento 200 graus, 1-1-9. Para o meu November Alpha, Whisky. Autorizado, capoço na cabeceira 17 na liberação. Salve Salvador, 1097, ponte perto da 10, pronto. Gente, voo 1097. Mantenha a cabeça, mantenha o ponto de espera, correção. Mantenha, 1097. 97 autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Ali mantém 10, gol no 097. Zona 028, Índia November Alpha. Gente, o Romeu Índia, November Alpha, prossegue para o litoral norte, aguardando transferência de comunicação. Litoral norte, aguardando transferência de November Alpha. Salvador, Cordial, boa tarde, 2231 no Passarelo. Passarelo 2231, continua a aproximação, aguardando pista livre. Quem legal, no 0 ou no 4. Sua escuta, 31. Papa Romeu Índia, November Alpha, com controle, em 120 decimal 8. 08, Índia November Alpha. Papa Romeu November Oscar Whisky, no solo, aos 1,6, autorizado backtrack. Pode taxi via pista até a Bata. A Bata é livrando frequência. Voo no 097, livre de decolagem cabeceira 10, vento 210 graus 99. Livre de decolagem da Venus, voo no 097. Positivo, helicóptero Hotel Julia Serra. Pista sem restrições, câmbio. Passou, estava baixando e travou 2231 no passarelo. Passarelo 2231, conte na aproximação, aguardando o passarelo. Autorizado, Chico Vaz. Camarada Zá, 6304. 010, 0220 graus, 109. Livre pouso no 0223, zona passarela. Voo no 097, como tráfego, mantendo 1.000 pés, se afastando na proa do litoral norte, à esquerda. Decolado aos 18, chama o controle em 120, decimal 8. 208, ciente do tráfego, buenas. Controle, o gol 1097, cruza 1500, não aceitou. Pelo 097, controle Salvador, contato radar após 2000, direto Elefa, suba, sem restrições. Sabe, sem restrições, 360 após 2000, Elefa na proa, 097. The ground is open at 6355, the opposition 14 for sub-topic pushback. Clear, push and start up, coming in taxi. Push and start up, you copy taxi, 6.5. Guru 2.0, copy. Guru 6.0, bro. This is approach, Scott 8-10. I am Romeo. 370, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1208, 5512. Runway 10, over. Roger. Via Don Quixote. Arrival, heading direct to Bombay, section 9915. Yes, sir. With the altimeter 1014. 1014. Salve 2231, no solo 20, livre à direita, chama solo, 121, decimal 1. Direita 2231, 2231. Salve Salvador, acordeu batalha, 2231, passarela livrou. Quilo? 2231 livrou, senhor. Afirmo, prossegue... Quilo, pátio 3, a infraero informa a posição 1-2. Gostaria de entender o quilo, passo 3, a posição é 1-2. Passarelo 2-2-3-1. Passarelo, corrijo. Prossiga via Alfa. A posição 1-2 será no pátio 1, ok? Bater antes da Alfa, ou antes da Juliette, aguardando ingresso no pátio 1. Vai aguardar antes da Juliette para o pátio 1-2-2-3-1 na passarelo. Chanel 6314, tem 140 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, alterna rede. Chanel 6314, ajuste no 04, táxi a Pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio, Índia, 1495. Helicóptero Hotel Juliette Serra, chame a torre, frequência 11895, solicite instruções para pouso. Meu cordial. Controle Salvador, Azul 4206, informação, modelo. Azul 4206, este é o controle Salvador. Está passando para Bog agora, nível 200. Ajuste 1094, desça para 4000. Desça para 4000 e vou direto Duna para aproximação ILS. Nenhuma espera prevista, câmbio. Aí ficou bacana. 4000, alistado no 04, da presente da Guarduna. E aguarda a intercessão do ILS aqui. O 4200. Ok, passareiro. A posição 12 tem condições de ingresso. Após o primeiro avião que está autorizado, o segundo irá aguardar a setar. Tá bom, então a gente espera o primeiro, já ingressa direto para 1-2 e agradece o 2-2-3-1. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, para o cruzamento final da 1-0. Circuito da notagem pela direita, reporta alisando o eixo da 1-0. Reporta alisando o eixo da 1-0, hotel Juliette Serra. Prossiga. Tomando por meu, autorização Guarulhos. Aguarde cópia. Guarda. Solo Gol 1620, autorização pushback acionamento, está no 05. Aguarde push no 620. Aguarde 620. 0 para 1-0 na ponta, boa tarde. 1869, controle, meu cordial, ajuste 1094, desça para 8000 na chegada bomba e pistão 90. Ele passou 8000 na bomba, com 8000. Areia do Colar, 0, vento 2100 graus, 99. Areia do Colar, amém, 3104. Point runway 10, April 1 in India. QNH 1014, Tower 1, runway this small 95. Question is 6355. Correct, we have 115 on board. We have 3 taxiway, April, and then here, 118 Clinical Tower, runway 10. Replay flight. Seattle, Yankee, Stamatak. 1097, chame Recife, 1288. 2288 Azul 4206, voa sobre água e descida sem restrições até 2000. Até 2000, sobre água. Para a visual, obrigado. Solo Gol 620, teria uma previsão do nosso push? Solo Gol 60, após o Avianca retaguarda, está livre o push. Após o Avianca livre, o Gol 620, sim. Salvador, boa tarde, tá 3, não faz o cliente, dá informação, valeu. Valeu. 5 para Galeão, aguarde fora. Tá. Salvador, aos 26, chama o controle, 120, decimal 8. 0, obrigado. 1-4. O senhor número 314, este é o controle, contato radar, suba sem restrições, Gabriel. 9135, Hello. You are clear. Thank you, sir. Direct to Hello, 29165. Oceanet 6355, you are cleared to line up and take off, runway 10, wind 210 degrees, 909. Azul 4206, 22 milhas para a dona. Autorizado ILS. Autorizado ILS, Azul 4206. Pesulo 10, Taubaté, conforme plano de voo. Decolagem no zero, direita. Dael Leda, após Leda, Motiva. 120, decimal 8, 5525. Autorizado 3-0, Rocha, Pesulo 1-0, Taubaté, decolador 1-0, sua direita, Dael Leda, Motiva. 208, 5525, gol no 169. Fechamento correto, chama pronto. 3-1-4-5-4. Alfa. Galeão 360, Irume, UP November 857, Moço, posso conforme plano, decolador 1-0, direita, Dael Leda, Irume. 1208-5527. Tá, 3, ano passando, autorizado Galeão, 360, Irume, Super 9857, Multo, conforme rota, decola da 10, da Elvida, controle 1208 e 3527. Tá, 3, ano passando, está no 2. Cotejamento correto, um pronto, posicionado. Ok, voe com 240 a mais, número 3. É, 240 a mais. Azul, Nana, 135, stay your speed. I will stay with the company in this moment, please. Can you spin again, please? Your speed? Our speed now is 220. Roger, maintain 220 until Pelo, over. Roger, maintain. Estou pronto para o táxi, POB 175, autonomia de 3 horas e 5, alterna Salvador. Correction, Oceanet 6355, airborne at 29, call control 120.8. 120.8, and have a good day, Oceanet 6355, thank you. Precisado prosseguir em Rimar via Ribeira, Michael Romeo Alfa mantendo via Tibete. Salvador Departure, Oceanair 6355, airborne, we are crossing 2,000 feet to 36,000. Oceanair 6355, this is Departure. Radio contact, this is clear. Do you have radio contact, Oceanair 6355, thank you. Salvador, boa tarde, voo 120.0, dono 0. Voo no 620, autorizar a linha e manter cabeceira no zero. Ali manter no zero, voo 620. 22 milhas ao norte, é o número 2, o senhor vai segui-lo como número 3. Informação de tráfego para o gol, 1869. O objetivo, ciente do tráfego, já que precisa mais só informar. Ok. Azul, Tana 135, fly direct to Duna descending until 2000. You are number 2 for landing. Of course, thank you. Number one, direct to Tuna down to 2,9135, thank you. Papatango Eco Zulu Novamba, transportando enfermo, controle. 5517, controle em 120.8. Autoria 2231, no correto procedimento, repaga pelo pushback. Papapá Mike Home Office, como já visual com a irmã? Tem mais. Deixando a aproximação, a reportagem final da irmã Mike Home Office. O 1869, faça 10.000, desça para 4.000, velocidade 229. 4.000, 220, 1869. Está pronto para o passo, parte 3, está com 4 a bordo, 5 horas, pede autonomia, volta na cantina. Confirmando 5,50 de autonomia, ou Serra Hotel Yang? 5,50, senhorita. Papatango, Sierra Hotel Yankee, livre do táxi, via Fátima 1 no Índia, ponto espera na 10 Torre, 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Índia, 1895, ponto espera 10 no 4, ajuste também. 208, vou por no 62. Controle Salvador, gol no 620, decolou. No 1620, contato radar, sou para o nível 370 na saída Puka. 370 na Puka. Quando possível, solicita coordenar direto a Aracaju. Guarde. Estabilizado, azul 4206. 4206, completa final, chame a torre, Salvador 11895. 1895, boa. Firme para o controle. Sou Juliette, novembro, até o próximo. Azul 4206 na escuta. Sempre, 4 milhas embaixo travado. Azul 4206 infiltrado, que é isso. A sua esquerda, o Donazinho, laranja, parei com a aproximação. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, 2230 graus, 996. Livre pouso azul 4206. Michael Mioff confirma já na final da Rimar? Positivo, final Rimar. Michael Mioff, fazendo Rimar por conta e risco, vento 2230 graus, 99, reporta no solo controlado. Reporta no controlado, so now 9135, you are clear to final alert to report on localized across 281014. This clear localized across Act 1, established Azul 9135. Papa Papa Mike Romeo Alpha para Ozo 9. What's that? Change Patão Serra, Hotel Yankee, mantenha a ponte de espera. Confirma o vento para o azul 4206.